existir. DJ Geninho Consagrado. Estúdio Voz e Cia. Produzindo os melhores CDs pra você. Estúdio Voz e Cia, produzindo os melhores CDs pra você. Eu quero ser o seu lençol macio. Eu quero te aquecer no vento frio. E com você também quero alegria. Gosto muito de você. Eu quero ser o pássaro de fogo. Quero voar no seu infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. Não se esconda, não. Baby, eu quero seu amor. E assim, sem perceber, eu viverei em paz. Com DJ Siqueira, eu viverei em paz com você. Produção

viver. Sem você só me diz como vai ser. Me ensina a entender a vida, porque sem você eu não vou aguentar. Estúdio Voz e Cia, produzindo os melhores CDs pra você. Produção e mixagens DJ Geninho. Estúdio Voz e Companhia. Perdi essa mulher pra outro amor. Em outros braços eu a vi. O que falaram sobre mim? Esse é o corpo me sinto. Estúdio Voz e Companhia, volume 4. O ritmo que a galera gosta de dançar, aqui com DJ Geninho. Ele está de volta. Tudo começou naquela noite que eu te vi. Em uma aparelhagem diferente que me fez sentir. Queria o futuro, já se concretizou. Vejo o nome dele em todo lugar. Tem projetos inovadores, pode confiar. Quando quer qualidade e inovação, procura o Zeca Projeto de Curaçá pra fazer uma aparelhagem pra gente dançar. Automotivos do Pará é o Zeca Projetos de Curuçá. O melhor em caixas de aparelhagens ou em sons automotivos do Pará é o Zeca Projetos de Curuçá. Se você

Inigualável, Mauro e Maurício do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Não se esqueça, meu amor, tem uma vida aí. Quem vai nascer um dia vai perguntar por mim. Você sabe que tô falando, você sabe que tô dizendo a verdade. Pode passar 500 anos, pode dizer que foi não, não tem jeito não. Eu te amei, você amou e gostou do que fez, mas agora diz que se arrependeu. Tudo bem, vai viver sua vida, meu anjo. Estúdio Voz e Companhia, somando alegria e diversão. Isso não se compra, se conquista. Spock on you, got a spirit that's made my soul that I just can't lose. Yes, I know my way. Meet Ellie Flynn. And I wait, I know you back a sign, you read it, you read. Yes, I know my way, mighty great this day. Jair Barbosa, o romântico do La Rocha. Spock on you, and I foot on just, I guess it's time for me, don't come home alone. Yes, I know my way. He hopes in, and a woman might keep a little life on me dying. Yes, I know my way. My glad to see. Come on, to stay. I'm stuck on you. Got to feel it, that's what I'm so that I just can't lose. Yes, I know my way. Beat it, fling. And I wait, I know you are my side. We did you, yeah. Yes, I know my way. Voltar pra mim, o nosso sou. Aqui perto de mim, não resisti. Aquele perfume, você sorriu pra mim. Nunca pensei em procurar alguém, mas mesmo assim eu quero ser feliz. Você me traz muitas recordações, então verás que o nosso amor vai resistir tão lindo assim até o fim. Eu me lembro da seu sorriso tão lindo, foi sincero que eu me entreguei. Você é o ar que eu respiro sempre comigo. Vou me apaixonar, te amar a vida inteira. Aninha e Nelsinho Rodrigues. Vai ver que a

não me deixa aqui. Ouça o seu coração. O sol está partindo, não quero a solidão. E eu não vou conseguir viver. Pense um pouco mais em nós dois. Estúdio Voz e Companhia, somando alegria e diversão. Isso não se compra, se conquista. DJ Geninho. Banda 007. Você pode ficar do que você quiser, não tem nada a ver. Eu não mando em você, mas ainda chore quando alguém comenta, não quero saber. Me preocupo. Apesar dos pesares, eu sempre quero te ver bem. E ainda vou além. Em uma relação, sei que não vai ser fácil amar outra alguém. E hoje, mesmo separados, sinto que seu corpo ainda é meu.